Mas quem sou eu? Se quiser vir pra cá, vou me contradizer que nada me dá. Fiz essa letra pra te incentivar. Mas se você mudar, vai fazer falta. Estrada Furiosa. Estrada Furiosa. De um projeto totalmente alinhado da empresa Ferrosa. Estrada Furiosa. Que saudade de causa, que saudade de pita, que saudade de causa, quem olha o nosso sol de espírito, Vem, minha estrada furiosa, aqui é pressão. Estrada.